Tivemos conhecimento pela população, não nos foi transmitido oficialmente, em fevereiro, que o médico que prestava serviço da Estação de Saúde do Verde Grave que teria saído. Já fizemos diligências, já contactámos com a Câmara Municipal, já contactámos com a ARS, a ASSPIN, falámos com alguns médicos, sabemos que há médicos interessados em prestar serviço naquela extensão de saúde. Gostaria de saber se o Presidente da Câmara se há desenvolvimentos e se este problema estará para resolver brevemente.